Yeah. Deixar até isso, esperar, temos tanto para dar. Nada, nada é em vão. Tudo

os roncos e os sonhos rasgados na minha saída. Mas saí ferido, sufocando meu gemido. Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. Eu sei que flores existiram, mas que não resistiram a vendavais constantes. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. sol e perdido. Tu chegaste, eu me encontrei, nem pediste e eu fiquei. E então fui o homem que não tinha sido. Por isso te digo, eu senti quem era, eu senti um eterno vagabundo à tua espera. Eu senti. Eu senti quem era, eu senti, cantou Tony Carreira. E agora vamos ficar com António Manuel Ribeiro. E o Olha, Olha para mim, meu amor secreto. E depois vamos ter a Sétima Legião com Por Quem Não Esqueci. E depois eu volto já a seguir também. Então até já, muito bom dia. 96.2. La FM en couleur. La signora va a scogliere suo padre, cantarono os golpes. Pois é, agora já se pode ir aos bailes, quem sabe pode lá ir escolher seu padre, alguém para amar, pois é claro, há que aproveitar. Até aqui não havia bailes, agora já se pode ir dançar um pouco, pois pode já escolher seu padre, quem sabe. É assim. E agora vamos ficar com a Ana. Não, a Ana Moura vem depois. Ana Duarte, assim é que é. Bem, depois a Ana Duarte, que já ia seguir com a mentira do teu olhar, mas para já vamos ficar com os liquiduques, com os dreams ou sonhos, como queiram. Então vamos lá ouvir. Dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching. Hoping, someday I'll find someone to love me, someone to need me. But until then, oh, well, keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming, till my dreaming comes true. Sonhos, sempre só sonhos. Sem sonho, sem ti, sem teu calor. Sou eu e quem ama com esta chama. Pode dizer que a senhora dos meus sonhos sempre só sonho.

E depois desta pequena página publicitária, são 9:52 e vamos continuar com mais músicas, mais vozes e alguns fatos também daqui a pouco. Mas para já vamos ficar com a Lena D'Água e a Demagogia. E depois vem a Cataleia, também com o tema Jean Peuplu, uma canção em francês. Cataleia, que é filha de uma brasileira que canta muitas canções em português, mas também canta algumas em francês, porque o pai dela é suíço e fala francês, portanto canta um pouco nas duas línguas. Então vamos lá ouvir estas bonitas canções e depois eu vou já seguir também. Então até já, muito bom dia. Todo o espaço que lhes oferece. son ventre était comme un otage. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Le soleil vient après l'orage, t'as pas l'air d'avoir compris le message. J'en peux plus. J'en peux plus. Bonita canção desta miúda que canta também em português. E mais atrás foi a Demagogia com Helena D'Água. Helena D'Água, que é filha do grande jogador de futebol do Benfica, José Águas, dos anos 60, e irmã do Rui, do Rui Águas também, que foi jogador de futebol. E então já agora aproveito para dar uns parabéns aos benfiquistas que ganharam ontem ao Barcelona com três golos sem resposta. Já há 60 anos que não ganhavam ao Barcelona, ganharam ontem para a Liga dos Campeões, e então parabéns para eles todos. E agora vou ficar com o Sérgio Godinho com Venho Aqui Falar, porque são 10 horas, passam 1:50 e vamos então começar esta segunda hora de programa com o Sérgio Godinho. Logo a seguir vai vir o Nininho Vaz Maia com A Saudade, e também a Lura com Nari Na. E depois eu volto já a seguir também. Então até já. Eu hoje venho aqui falar de uma coisa que me anda a atormentar. Quanto mais eu penso, mais eu cismo. Como é que gente tão socialista desiste de fazer o socialismo? Desiste de fazer o socialismo. É quem fazer arroz da cabidela, sem frango nem arroz nem a panela. É quem fazer arroz da cabidela, sem frango nem arroz nem a panela. Venho aqui falar de uma coisa que me anda a atormentar. Quanto mais eu penso, mais eu vejo que esta grande obra de reconstrução parece, mas é uma ação de despejo. Parece, mas é uma ação de despejo. É como para instalar uma janela, atirar primeiro os vidros para a viela. É como para instalar uma janela, atirar primeiro os vidros para a viela. É como para instalar uma janela, atirar primeiro os vidros para a viela. Ai. Hoje venho aqui falar de uma coisa que me anda a atormentar. Penso e vejo de todas as cores, já libertaram pires e bombistas. Deve ser para lá para trabalhadores, deve ser para lá para trabalhadores. É como laçar cobras na cidade e por dentro da jaula a liberdade. É como laçar cobras na cidade e por dentro da jaula a liberdade. É como laçar cobras na cidade e por dentro da jaula a liberdade. Eu hoje venho aqui falar de uma coisa que me anda a atormentar. E vejo ir a ver tiro o conselho, aquilo que é mesmo reforma agrária. É para alguns o demónio vermelho, é para alguns o demónio vermelho. Esses querem ver em Anjos cor-de-rosa, entre Castro Verde e Vila Viçosa. Esses querem ver em Anjos cor-de-rosa, entre Castro Verde e Vila Viçosa. Esses querem ver em Anjos cor-de-rosa, entre Castro Verde e Vila Viçosa. Amanhã posso não estar aqui, mas também para o que eu aqui repeti, é que eu não sou o único que acho que a gente que tenha que estar unida. Unida como as uvas estão no cacho, unida como as uvas estão no cacho. A gente que tenha que estar unida, unida como as uvas estão no cacho. A gente que tenha que estar unida, unida como as uvas estão no cacho. Unida como as uvas estão no cacho. Unida como as uvas estão no cacho. Unida como as uvas estão no cacho. Unida como as uvas estão no cacho. Unida como as uvas estão no cacho. Unida como as uvas estão no cacho. Unida como as uvas estão no cacho. Diferente. Ei, tu continuas com o mesmo sorriso, o olhar sentido. Eu não sei o que fazer só para te ter. Para ti foi só um olá, estás diferente. Mas eu sinto o mesmo que a ter-te amado. Seguiste o teu caminho, ando perdido, mas sei que me custa aceitar. Só o tempo vai curar. Eu não sei o que fazer só para te ter.

acabou de imobiliária, cara, a vida e a pensão precária. Água, cabo, neto, um ginásio, yoga, creche, o Kimi, IRS, paga, paga, esquece, esquece. Fraco, tão fraco, um sol neste buraco, boa, tão boa, a vida boa. Mora, demora, o que é bom nunca é para agora, quem me dei daqui para fora. Coleção, espionagem, guerra, muda o tema, o dial no cinema, zapping e jornal, série, logo futebol, o vizinho num concurso a fazer figura doce. Chato, tão chato, papai, grupo barato, oco, é tão louco, circo louco, mora, demora, o que é bom nunca é para agora, quem me dera ir daqui para fora. Vida de estrada. Não há prazos nem obrigações, não há debates nem euromilhões, onde o sol eleva e a frescura acata, sem consulta ou homeopata, onde a cura é sem vacina e a cardina é sem pesar, por lagoas e colinas vê-se a lágrima a secar, dá o vento na cara e nada nos para, nada nos para. Perto, tão perto, do oásis no deserto, longe, tão longe de lá hoje. Que é bom, nunca é pra agora. Quem me dei, quem me dei daqui, quem me dei daqui pra fora. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Thank you. não me deixa cair. Me deixa enfrentar o mundo contigo a meu lado. Ajuda, confia e deixa ser teu amor. Me leva no som e me faz sentir como a primeira vez. Essa música faz parte do nosso love. Me leva no som e segura minha mão e promete não deixar cair. Toda a confiança que eu guardo no peito. Usa, mas não abusa. Usa, usa. Vem me dar carinho, baby, faz só com jeitinho. Usa, mas não abusa. Usa, usa. Vem me dar carinho, baby, faz só com jeitinho. Deixa enfrentar o mundo contigo a meu lado. Ajuda, confia e deixa ser teu. Usa, mas não abusa. Usa, usa. Vem me dar carinho, baby, só com jeitinho. Usa, mas não abusa. Usa, usa. Vem me dar carinho, baby, só com jeitinho. Foi a Iola Araújo com No Teu Compasso, bonita canção. E agora vamos ficar com o Ritual Tejo e os Foram Cartos, Foram Prosas. E logo a seguir vai vir o Jamor Direto com a Máquina. E depois eu volto já a seguir também. Então até já, muito bom dia.

fora a Ana Rita com És o que mais quero. Mais atrás foi o Jorge Palma com Encosta-te a mim. E agora vamos ficar com os Irmãos Verdade e com o tema Marte. E assim, logo a seguir vai vir o Paulo Gonçalves, Lúcia Muniz com um Leve Vejo Triste. Então até já. Cause Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A Sintonia Portugal. Teimoso, zumbi. Auzimo de mim. E no alto rasguei. As voltas que dei. Sombra de mil sóis em glória. Cobrem todo o vale ao fundo. Torna-me pelas margens do rio. Desce o denso véu de lá. Desce lá em silêncio e paz. Deixa que te leve assim, tão leve. Leve e que te beije, meu anjo triste. Deixo-te o meu canto em canção. Falas, calar. E assim fiquei. Sombra de mil sonhos cansados. Cresceu como Deus. A embalar nossos destinos. Deixa que te leve assim. Triste cantou o Paulo Gonço e a Lúcia Muniz. E agora vamos ficar com os chutes e pontapés para terminar esta segunda hora do programa, para pôr já aí os fatos logo a seguir. E então vamos ouvir os chutes com o fim do mês, como estamos em fim do mês, hoje é o último dia do mês. E então a canção dos chutes diz mais ou menos isto: hoje é fins de setembro, é quarta-feira, tem a bola na televisão, uma cerveja sempre ajuda a aguentar, o fim do mês já cá está outra vez e nós sempre a esticar. É mais ou menos isto que diz a canção. Hoje não é quarta-feira, foi ontem e também houve bola na televisão, mas hoje é que é o fim do mês. Então vamos lá ouvir os chutes e depois eu volto já a seguir. Deixa para depois, não te preocupes, que eu também não. 3 e 4, pedra no sapato, é quarta-feira, a bola na televisão. Mano, lembro, não tenho nada para trincar, ninguém em casa, nem uns copos para comprar. Uma cervejola para ver a bola, pequeno prémio sempre ajuda a aguentar. Já cá está outra vez, e nós sempre esticamos. O fim do mês, já cá está outra vez, e nós sempre esticamos. Eu não percebo esta coisa louca, o mês inteiro sempre a esticar. Os meus problemas devem ser leves penas, se comparados com a guerra nuclear. Sigo adiante, sereno e confiante, deixo a tristeza para trás. Roubo uma rosa, preparo uma prosa, nunca se sabe do que perfume é capaz. Bem me lembro, é fim de setembro, e deve andar magia no ar. Sabia bem, outra cervejola, para ver a bola sempre ajuda a aguentar. O fim do mês já cá está outra vez, e nós sempre esticamos. O fim do mês já cá está outra vez, e nós sempre esticamos. C'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décoration, peintures et sols, revêtements muraux, ravalement, traitement de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro,

gotinhas nos meus lençóis de cetim. Deste-me tudo o que tinhas nos meus lençóis de cetim. Mais a raiva quando vinhas desencontrado de mim. Mais a raiva quando vinhas desencontrado de mim. O meu corpo dependente bebia da tua mão. Aquela mistura quente de desejo e perdição. Jurei que um dia mudava, que de tudo era capaz. Me das. Já nem o sangue me lava e tu nem raiva me das. Parti os saltos na rua, dei a vida pela vida, mas agora olho a lua e não me sinto perdido. Mas agora olho a lua e não me sinto perdida. Esqueci a tua morada e tu nem rei. Esqueci a tua morada e tu nem raiva me das. Agora que não me das nada, deste-me um pouco de paz. Na memória não me escondas, houve a grandeza das ondas. Nós foram quebradas, naufragamos sem passado nesse encontro desejado entre as mãos desencontradas. Naufragamos sem passado nesse encontro desejado entre as mãos desencontradas. Se a lembrança nos condena, se por nós não vale a pena mais alguém ficar ausente, sem pecado sem demora, esqueceremos vida fora, tudo aquilo que é presente. Sem tudo aquilo que é presente. Numa noite, numa noite cega e fria, quando a chuva esquece o dia e a madrugada é constante, junto a quem nunca perdi, hoje sei que não esquece quem de mim ficou distante. Foi o Eduardo com as mãos desencontradas para todos vós que gostam de fado e não só. Então, mais atrás também tivemos a Aldina Duarte com Deste-me Tudo o que Tinhas. E estes dois bonitos fados, estes dois grandes fadistas para vós que se gostam de fado. Então, agora vamos continuar. Vamos aqui continuar com as dedicatórias. E a primeira vai ser para o Sr. Joaquim, para o Sr. Joaquim Gonçalves. Para a sua esposa, que estão sempre à escuta. Muito bom dia para eles, muita saúde, sobretudo. E logo a seguir vai vir também o Marco Paulo, para a Dona Teresa, que está sempre à escuta também. Muito bom dia para ela. Tudo de bom para ela, para toda a sua família, para o seu pai também. Tudo muita saúde e muitas alegrias. Então vamos ouvir aqui o António Calvário, com a mocidade para o Sr. Joaquim e o Marco Paulo, para a Dona Teresa. E eu vou-te já seguir com mais dedicatórias. Então até já. Mocidade, mocidade, onde fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, perdemos a mocidade, sentimos que é um príncipe no fim. Mocidade, mocidade, porque de mim tu fugiste, deixaste cá a saudade, e a saudade é bem triste, um dia já tão distante. Fugiste de mim, chorei, tanta volta deu o mundo, eu nunca mais te encontrei. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade, sentimos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim? Sentimos que é o princípio do fim. Um dia bateu-me à porta, fui abrir e ela entrou. Viveu comigo, que importa se depois me abandonou. Corri, andei como louco, não suportando a traição. Viveu comigo tão pouco, no cirar a ilusão. No cirar a ilusão, porque fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, é triste perdermos a mocidade, sentirmos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim? Sentimos que é o princípio do fim. Mocidade, mocidade, porque fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, Eu entrego os meus cinco sentidos a esta paixão. E por ela eu desvendo os segredos escondidos do meu coração. Quando sinto essa chama no fundo de mim, eu a tudo lhe digo que sim, e a nada lhe digo que não. Quando amo, por inteiro me dou ao feitiço da palavra amor. E por ela eu desnudo os recantos proibidos que ninguém olhou. Toda a vida sempre fui assim. Nunca dou só metade de mim. Quando amo, dou tudo o que sou. Essa tarde calma, assim eu me dou, assim eu me entrego de corpo e alma. Como as nuvens se entregam ao vento e as ondas à areia da praia, assim eu me dou, assim eu me rendo de corpo e alma. Corpo e alma. Quando amo, por inteiro me dou ao feitiço da palavra amor. E por ela eu desnudo os recantos proibidos que ninguém olhou. Toda a vida sempre fui assim. Nunca dou só metade de mim. Quando amo, dou tudo o que sou. Como a lua dá luz ao deserto e o sol aquece a tarde calma, assim eu me dou, assim eu me entrego de corpo e alma. Como as nuvens se entregam ao vento e as ondas à areia da praia, assim eu me dou, assim eu me rendo do corpo. porque foi embora sem mesmo nada dizer. Vai meu samba, meu lamento, dizer que você não sai do meu pensamento. Foi o Benito de Paula com o Meu Lamento, bonita canção. Mais atrás foi o Marco Paulo para a Dona Teresa e também o António Calvário para o Senhor Joaquim. E agora vamos ficar com José Alberto Reis. José Alberto Reis, que vai chantar uma canção em francês. Et c'est pour Maryse Martin qui est à l'écoute aussi tous les jours, toutes les semaines. Alors, on va écouter J'ai perdu la face. Voilà, et c'est le titre de cette chanson. José Alberto Reis, qui est déjà venu ici chanter, qui a chanté avec nous à la salle de Montition il y a quelques années. Et après, on aura también le tango de Jours Heureux pour Sr. Luís Gonçalves e o Carlos do Carmo para o Sr. Braga. Até já. En sens interdit, sans foi ni loi, je suis un clown qui pleure. On m'a brisé le cœur, j'ai perdu la joie. Aimer un drôle de jeu. À deux, sans rien se cacher. Mais toi, tu n'as pas compris. Sans finir la partie, tu m'as quitté. J'ai perdu la face, mais quoi que je fasse, je ne t'oublie pas. Je serai capable de plaider coupable, mais reviens-moi. Le bon magicien devenu pantin sans s'épicer. Mais moi je m'en fous, je suis prêt à tout pour que tu m'aimes. J'ai perdu la face, mais quoi que je fasse, je ne t'oublie pas. Je serai capable de plaider coupable, mais reviens-moi.

Na quarta que sabe a maçã, na quinta que sabe a kiwi. Alô, fim de semana chegou, qual o sabor que hoje trazes em ti? Alô, fim de semana chegou, tu tens sabor a risoto, eu tenho sabor a ti. Temos sexy Júlia Pinheiro, sexy Sonia Lalé, sexy Fátima López, sexy Daniela Oliveira, tantas, tantas outras. Portugal é sexy, Portugal tem as mulheres mais bonitas. Portugal é sexy, da Itália. Portugal é sexy, da Itália. Portugal é lindo, da Itália. Portugal é fixe, da Itália. Dá-lhe com muito amor, eu mereço muito amor, eu Portugal é sexy. Portugal é sexo, catabolito, Campos para José. E agora vamos ficar com o diapasão e a lágrima. E esta é da parte da glória para todos os animadores, para todos os ouvintes, para todas as pessoas com saúde também. E para todos os ouvintes, sobretudo. Então, vamos lá ouvir esta lágrima. E depois vem também a Ágata para a Adelaide, para Maria Adelaide. Então, até já. Cheio de penas me deito, e com mais penas me levanto. No meu peito já me ficou no meu leito este jeito, o jeito de te querer ter. Desespero, tenho por meu desespero, e dentro de mim, um castigo. Não te quero, eu digo que não te quero, e de noite sonho. Thank you. Foi a Agatha que cantou para a Maria Adelaide, que está à escuta também. Muito bom dia para ela e ti, para toda a sua família, para a sua irmã também, para toda a família, para os seus filhos, para o seu neto e tudo. Tudo de bom. E então agora vamos aqui ouvir um fado de Fernando Farinha com as guitarras de Lisboa, e esta é para o senhor Agostinho Monteiro, que está no hospital também, que tem problemas de saúde, mas que já está um pouco melhor. E então para ele um grande abraço e muitas melhoras, sobretudo, e que vai recuperar essa saúde que tinha de antes, penso eu. Então vamos lá a ouvir esta bonita canção do Fernando Farinha para o senhor Agostinho. Então vamos lá ouvir. Guitarras, atenção, cantai comigo. Calai o vosso pranto, trinai como vos digo. Trinai, guitarras, esta vez sem ar magoado. Trinai enquanto canto, que é vós este meu fado. Guitarras de Lisboa, noite e dia, trinando nas vielas da cidade. Guitarras que dão voz à moraria e vão falar a sós com a saudade. Guitarras de Lisboa são meninas brincando nas esquinas do passado. Dentro de vós ressoa a voz do próprio fado. Guitarras de Lisboa, obrigado. Guitarras são iguais nossos instrumentos, iguais nossos reveses, são mais nossos lamentos, são mais guitarras. Mas a rir quando é preciso, mostramos muitas vezes que a dor pode ser riso. Guitarras de Lisboa, noite e dia, trinando nas vielas da cidade. Guitarras que dão voz à moraria e vão falar a sós com a esquinas do passado. Dentro de vós ressoa a voz do próprio fado. Guitarras de Lisboa, obrigado. Pronto, amigos ouvintes, por hoje é tudo, não há tempo para mais. Acabamos aqui com os Quinta de Vigo, que foi para o Luís, e para o Luís, o outro Luís também, o portugista de Dontel, toda a gente conhece. Mais atrás foi o Fernando Farinha para o Sr. Agostinho Monteiro, que ainda está no hospital, mas que já está um pouco melhor. Então, um grande abraço para ele e muitas melhoras. E para vós todos, para ti, eu voltarei para a semana com mais música, mais vozes e tudo cá de bom da nossa música. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes e até para a semana.